mesma cama que um dia ela se deitou. Não vou entrar naquele quarto que é pra não lembrar do que rolou. Eu tô voltando, mas as regras desse amor quem vai ditar sou eu. E eu sou mais eu. Pensando que vai me trair de novo e ficar assim. Pise na bola outra vez e eu te jogo bem longe de mim. Pra ter de novo meu amor tem que comer na minha mão. E aí, patrão, vai encarar depois de tudo que eu falei. Pra mim você não é mais rei. Depois de tudo que aprontou, perdeu o trono. E eu não vou deitar na mesma cama que outra deitou, sentindo o cheiro que ela deixou. Do Brasil. Não vá pensando que vai me trair de novo e ficar assim. Pise na bola outra vez e eu te jogo bem longe de mim. Pra ter de novo meu amor tem que comer aqui na minha mão. E aí, patrão, cê vai encarar depois de tudo que eu falei. Pra mim você não é.